A próxima música que eu vou cantar, ela vai mexer com os seus sentimentos. Eu sempre gosto de avisar antes. Então pega uma cerveja nova aí, capricha no seu copo, que a próxima música merece um copo cheio. Canta comigo, Belê! Canta aí, vai! Entreguei minha vida. Mas foi pura ilusão. Mais uma vez quebrei a cara. Você demonstrou ser mulher de momento. Me enganou ainda mais. Pode segurar baixinho, bota a mãozinha pra cima, Belém. Diz, diz. E diz aí, e quantos? Essa porta, quando você me toca, eu vejo a mentira estampada em sua cara. E aí? Mais uma vez quebrei a cara. Você demonstrou ser mulher de momento. Me enganou ainda mais. Sentimentos, porque agiu assim, me prometendo o céu, dizendo que me ama. E quando chego da rua, eu abro essa porta, eu sinto outro cheiro quando você me toca. Segura baixinho, segura baixinho. Porque agiu assim, diz, agiu assim. Quando eu chego da rua, e quando eu abro essa porta, eu vejo uma mentira estampada em sua cara. E aí?